Xandão Sete Vela, é pra você, mama. Mama. Dedicada a você, mulher grande. Um passo à frente, rainha Bonani. Tranque a porta e não se espante. Essa noite é nossa e nossa diante. Dedo, língua, beijo, gosto, cama, chão, prazer, gozo. Sempre cheia, eu fico louco. Acima do peso fica mais gostoso. Sete vela não tem preconceito. Quanto maior, pluto no meio. Sexy fat, sexy princesa. Na sala, na pia, no quarto, na mesa. Senhora do sonho, razão da minha vida. Primeira musa que me alucina. Venha cá e pula na cama. Se esparrama, rainha, mama. Mama. Mama. Mama. Mama. E você que despreza as pesadas, saiba ter bode, desocupa a casa. Com você eu vou de moldada. Na mude, play play e a tela no sala. Coloca aquele vestido vermelho, muda o visu, pinta o cabelo. Você é minha, é meu desejo. Mil anos daquele jeito. Morango, champanhe, a noite inteira. Surpresa, motel, cachoeira. Quando te vejo, fico loucão. Tum, tum, tum, bate meu coração. Viverei para sempre servir aquela que é minha imperatriz. Estoura agora, enche a taça. Vem me domina, mama pesada. Mama. Faz comigo, bem feito, mama. Que puta tesão, mama. Vem cá com o Xandão, mama. Vem cá com o seu nego, mama. Faz comigo, bem feito, mama. Que puta tesão, mama. Vem cá com o Xandão. Mama. Mama. Mama. Eu não disse que era pra você, mama? Sete vela. Crew do Fire.